29, Dawé. Informação 90. É 729, 9 dias, autorizado Guarulhos, 360. Via peso Luno 6, recola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5545. Guarulhos autorizado no nível 360, peso Luno 6. Recolada 10, curva direita da El, Leda, Bridge. 208, controle 5545, responde lá de 6729. Correto, reporta busca, 729. Samará na posição. Bom dia, Xanéa 6312, tá, ponto 0, pronto. Ciente, o Xanéa 6312 está autorizado a decolagem da 1-0. O vento é 1-0 graus, 1-0 norte. Autorizado a alinhar e decolar o piso 1-0, Xanéa 6312. Controle o Xanéa 6225. Prossiga. Boa Nitsa, dá presente? Momo Nitsa. Gente, passou o Momo, então vai direto o Nitsa da presente, o 6225. Positivo. Solo 1072, aguarde o início de táxi da companhia. Após ingresso, Juliette, portão 01. Após companhia, ingresso 01, voo 072. Solo boa, tá 3663, puxe bem cancelamento no 05. 3663. Aguarda para puxa. Táxi Gol 1605, tem 186 bordo, alterna Campinas com 3:23. Ufumano 186 bordo, Gol 1605, Taxi Índia, Ponte Caradão 02, 2612, Kenegal 0021. Via Índia, Ponte Caradão 90, Torre 286, 2021, ajuste Gol 1605. Oi, é o Mike Aquilo. Prossiga, Mike Aquilo. Ok, nós vamos colocar os motores e como querem a aeronave aqui, como querem a aeronave, e para depois nós executarmos então o voo pairado, chamarei o doutor Fernando aqui. Ciente. Ok, muito obrigado. Tato Radar, subindo 350, perfil Puca. Fazendo o perfil da saída Puca, subindo o nível 350, chama 6312. Puxa. Sim, motorizado, puxa, porta 363. Porta nada. comandante Bom Dia Gol, número 05. Pronto, ponto de espera da 10, pronto. Gente, gol 1605. Está autorizada a decolagem da 10. O vento é 170 graus, 10 nós. Mira, com da 10, gol 605. Gol no 605, decolado aos 16, chame o controle 120.8. 108, vou chamar a brigada, até a próxima ao, no 605, tá bom? Tá, 3663, estamos com 172 a bordo, 4E15, alternando galhão. 05, contato radar, supra, nível 360, perfil da El. 0, perfil da El, agora 605. 02, né? Gente, Índia e Alfa, 026, bom, obrigado. 02, come back and establish and localize 6311. Solo Salvador, TAN 3487, quente informação, November, autorização de tráfego. 3487, Barulhos, 340, via Pesulu no meio. Na cola, pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 5537. TAN 3487, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu no meio. Na cola, pista no zero, curva direita. Israel, Leda e Bridge, o controle 120.8 e o transponder 5537. Protegimento correto, reporta pushback sinal 3487. Gente, na 3487. TRIP-5221 para posicionamento na remota 13. TRIP-5221 autorizado, pushback sonar, contato. Certo. Pushback acionamento, 3304, posição 4. Autorizado, pushback acionar, contato 3304. Chama TAN 3663, onde está totalmente pronto? E o TAN 3663, alinhar e manter 1 no 0? Alinhar e manter, TAN 3663. 2-1 para o táxi com 62 a bordo, 3:50 e alterna Salvador. Autorizado táxi, bate 1, Vipsco 221, Índia, ponte para dono 0, 28612, Negão no 0, 21. DB Taxi via Patiuno, chamando torre na ponte de espera, 1021 no ajuste, obrigado, até a volta. O TAN 3663, decolagem autorizada, dá 1 no 0, o vento é 1 no 40 graus, 09 nós. A linha decola, TAN 3663. Discourse, runway 108631. Complete approach, contact now, Soto Tower, 11860. Air 1860. Ocean 6311. Salvador, 1888, bom dia, ciente da novembro. 1888, bom dia, sem identificação, autorizado, chegada à mar e desça para o nível 050, estou o time, estou na 021, no vigilante radar. Para 5000, no 021, no 888. Ah, autorizado, táxi, parte 1, índia, ponte para dono 0286, que legal, no 021, da 3304. Taxi autorizado, parte índia, ponto espera da 10, torre 6310. Good morning, Ocean 6311 on the LS approach runway 10. Ocean 6311, It's clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, 63, 11. 3663, decolado aos 23, chame o controle, 120, décima 8. 108, bom dia, muito obrigado. Nada, bom dia. Sim, só no meio de táxi, 2862, em McDelta. 3663, contato radar, suco, nível 340, perfil da EL. Da EL 340. Quebec, prossiga. Entendido, que solicita pouso na pista 35. Tomar Quebec, ajustou o time, turno 021, nosso unit transponde 0161. Vicente, aguarde, estaremos em contato, tendo contato com a tua. Com Airbus, ok, mantém o ponto espera da 3304. Meu ponto espera da 10 para 3304. Após o pouso do Airbus da Oceané, está autorizado a alinhar e manter 10. Após Oceané, alinha e mantém 3304. É o momento, não recebo seu transponder. Inicialmente vou na proa do farol da barra, aguardando a possibilidade de prosseguir no corredor axé para pousar a pista 35, ok? Subo e mantenho no 1.500 pés. No Salvador, tá 3487, puxa acionamento, posição 1-1. Tá 3487 autorizado, puxa back, acionar a portagem. Autorizado, puxa acionamento, tá 3487. Simão 9. 119, Ocean 6-3-1-1. Tá iniciando o Web 6729. Silêncio. 0 graus, 1-0-9. Tripe 5221, bom dia. Pronto, quanto espera, 1-0? Bom dia, o Tripe 5221. Observe a decolagem da aeronave da TAM. Após autorizado, alinhar e manter 1-0. Gente, após o TAM, alinha e mantém 5221. O Mike Delta, acione e chame táxi. Ono 888, desça para 3.000 pés. Estou time, Ono 021, informe o localizador. Confere 3.000 pés, o Ono 021 no ajuste. Informe no localizador. Tomarei, boa noite, 3. A 3304, decolado aos 28, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208, controle Salvador, 3304, Arbor, Brickhead, tudo escuta. 3304, contato radar, supra nível 380, perfil Arbor. 380, perfil Arbor, 3304. Controle Salvador, bom dia, Gol 982, Tocinha da Alaska. Controle Salvador, Gol 982, Tocinha da Alaska. 982, aciona a edificação, autorizado chegada a Mário, desça inicialmente para o nível 050. Ajustou o time, no 021 na vigilância. 050, ajuste no 021, Gol 982. Web 6729 na ponte espera da 10, pronto. Gente, mantém o ponto espera, 6729. Mantém, o 6729 forma condições de decolagem imediata. Então logo seja autorizado. Firmo, porém mantém o ponto espera devido a um ATR da trip que acabou de decolar da 10, o perfil de saída é o mesmo. Ok, vai manter a posição então, porque eu tenho estimado. Aproximadamente de 3 minutos, o 6729. Ok, está na sua escuta então, mantendo posição no ponto de espera da Lanzara, 6729. O trip 5221 decolou aos 29, chame o controle 120.8. Controle Salvador, ATIP 5221, está na subida árvore, possibilidade de cancelar a restrição do nível 100. Gente, o Mike Eco Juliette está autorizado. O táxi até a interseção, chame para ingresso da 17. Ok, devido ao tráfego de aproximação da chegada a Mike. Positivo, mantendo então a restrição, é o ATIP 5221. Jet 6729, apenas estamos aguardando aqui a liberação do controle da sua decolagem aqui. Ok, está na sua escuta o 6729, mantendo a posição na ponte. Através de Veracruz, Farol da Barra, Vitor Mike Quebec. Pode manter Farol da Barra, pode correr do Axé ou Vitor Mike Quebec. Farol da Barra, pode Axé. Seria autorizado, decola a pista 17, curva direita, curva do Axé. Restrito no meio pé, está fora da barra. Controle 120.8. Aciona Código 0123, ele começa. Salvador, tá 3487 para o táxi, TOB 182, autonomia de 4 horas, doutor na Galeão. Autorizado, táxi, passo 1, índio, ponte espera 102, 862, que liga 1021. Tá 3487, autorizado, parte 1, índia, ponte espera 0, que liga 1021, torre 192, São Bento. Solo Salvador, TAN 3859, informação Oscar, autorização Curitiba 340. 3859, copio 36. Afirma que o seu pronto copia. 3459, então 3859, Curitiba 360. Decola pista no zero, curva direita, saída Arbor, eleva. Prossegue a Pesulo 21, Sorocaba, direto Ohana, após DCT. Controle 120-18, aciona 5527. Curitiba aprovado, 360, planta Angelo 21, decola da 10, curva na direita, Arbor, Elefa, até Sorocaba, após Orana, o controle 1208, transponder 5527, planta 3859, posição 09. Da 3859, reporta pronto, puxo. Reporta na posicionamento, 3859. O 6729 pode voar direto da El, cruzando 2000 pés. Vem para o controle. Ebjet 6729, pode voar direto da El? Oi, Leda. Direto Leda, obrigado, senhor. Localizador, guardando carro. Complete aproximação, chame torre 186, bom pouso. Próximo. 503304. Delta, o vento, ano 50 graus, 14 norte, decolagem autorizada da 17. A informação, Boeing da Gol, 2 milhas do externo. 2628, boa viagem. 260-228, 3304. Vai, Quebec, passando o travessão da barra, testando Axé. Gente, mantenham no 1500 pés, pro seu corredor Axé, informe passando Pituaçu. Passaram a Pituaçu, Vitor Maikelec. No 888, aguarde, pista livre. O ajuste é no 021, só a informação, temos um Sikorsky decolando da 17, aguarde a autorização de pouso. Certo. 9282, desça para 3 mil pés, ajusta o altímetro no 021, informe o localizador. Descendo para 3 mil, 1021, informar no localizador, agora no 1982. Salvador, muito bom dia, 5494. 5494, ação de identificação. Boa, está presente, se autorizar para o Edmar. 5494, contato radar 64 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível 130, voo direto ao mar e para chegada em forma de descida. Pro Edmar, em portal de descida, 5494 amigo. Décima 8. Pronto, farol de Itapó, 720 décima 8, Mike Eco Delta. Pronto, Porto Seguro 340, autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, após direto no Porto Seguro. Controle 120 décima 8, aciona 5556, ou no 073. 2000, vai informar no posto, ou no 982.